centuries ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Olá, meus amigos do Music Ground, estamos com mais um podcast. Eu sou o Fallen Archangel. Estou trazendo a vocês um podcast comemorativo ao dia de Halloween. Claro, eu não deixaria esse dia passar em branco, apesar das divergências, problemas e coisas do tipo que aconteceram no fórum. Acho que é interessante, pelo menos, trazer alguma coisa que, quem sabe, traga mais algum gás. Eu não vou, claro, falar do Halloween. Se quiser, digita no Google e procura. Tem diversas fontes, muitas confiáveis, diga-se de passagem, e vocês podem encontrar informações que lhes são mais relevantes. As músicas que eu vou colocar aqui têm alguma coisa a ver com este dia. Então começaremos com Ministry, Everyday is Halloween, Shadow Rachenstein, Everyday is Halloween, e Astrovamps com Everyday is Halloween. Music Ground. Music Ground. Don't gostaram do primeiro bloco, vocês acabaram de ouvir Ministry com Every Day is Halloween, Shadow Rashenstein com Every Day is Halloween e Astrovamps com Every Day is Halloween. Esse segundo bloco é dedicado ao pessoal que curte metal e com nomes bem interessantes, tocando músicas que de alguma forma têm a ver com a temática do Halloween. King Diamond com a música Halloween, Notre Dame com a música Monsters. Monsters é uma série televisiva que fazia uma certa mistura entre o terror e o humor de uma forma muito parecida com o que a família Addams colocaria muitos anos depois. E Typhoon Negative com a música Halloween in Heaven, do seu CD mais recente. Você está ouvindo agora o programa Music Ground Podcast. Calma que ainda tem mais. Made it a monster. Bom, acabou de tocar Halloween Heaven do Type O Negative e antes nós escutamos Notre Dame com Monsters e King Diamond com Halloween. Agora esse terceiro bloco vai ser um pouquinho mais variado do que o que nós vimos até então. Eu vou tocar para vocês na sequência London After Midnight com Sally Song. Essa música ela é originalmente parte da trilha sonora do Extremo de Jack e foi regravada pelo London After Midnight com um arranjo bem diferente, com algumas letras bem interessantes que hoje não existem na música, Sally Song. E depois nós vamos escutar um grande clássico de um dos grandes nomes do industrial electro-industrial, entendam como vocês quiserem, Leather Street, com a música Halloween Theme. Podcast. aufgesaugt. Mein Vater hat den Kopf geschüttelt und mich dann gefragt, wann hörst du auf zu träumen? Da hab ich ihm ins Gesicht gesagt. Es kommt alles noch viel schlimmer. Die Monster gehen nie weg. In meinem Schrank liegt der Vorhang unter Bett. Da haben sie ihr Versteck. Ich sag dir, ich werde mit den Jahren schlimmer. Und ich schicke sie nie weg. In meinem Schrank liegt der Vorhang unter Bett. Behalten sie ihr Versteck. Als ich ein Kind war, konnte ich durch Wände und Tote auf Holzstühlen in der Zimmerecke sitzen sehen. Meine Mutter hielt mich für verrückt und hat gefragt, wann fängst du an zu denken? Da hab ich ihr ins Gesicht gesagt. Es kommt alles noch viel schlimmer. Die Monster gehen nie weg. In meinem Schrank liegt der Vorhang unter Bett. Haben sie ihr Versteck. Ich sag dir, ich werde mit den Jahren schlimmer. Und ich schicke sie nie weg. In meinem Schrank gibt der Vorhang unter Bett. Behalten sie ihr Versteck. Jahrelang haben mir die Monster nichts getan. Sie machten böse Stimmen und schauten mich grimmig an. Heute wünschte Music Ground. Doch es kommt alles noch viel schlimmer. Die Monster gehen nie weg. In meinem Schrank liegt der Vorhang unter Bett. Da haben sie ihr Versteck. Ich sag dir, ich werde mit den Jahren schlimmer. Und ich schicke sie nie weg. In meinem Schrank liegt der Vorhang unter Bett. Behalten sie ihr Versteck. Es kommt alles noch viel schlimmer. Es kommt alles noch viel schlimmer. Ich sag dir, es kommt alles noch viel schlimmer. Es kommt alles noch viel schlimmer. Ich sag dir, ich werde mit den Jahren schlimmer. Und ich schicke sie nie weg. In meinem Schrank liegt der Vorhang unter Bett. Da habe ich mein Versteck. Bom, macacada, está na hora de terminarmos o programa. E é lógico que eu não poderia deixar de fora o Halloween. O Halloween vem na verdade da junção de duas palavras, Hell e Halloween. Claro, isso daí é o tipo de coisa que eu acredito que vocês já saibam. Mas eu quero ressaltar por conta da música Halloween que eles gravaram no Keepers of Seven Keys Parte 1. Então eu vou encerrar este programa dedicado ao Halloween, com a música do Halloween, tocando Halloween. there's magic in the air. Music Grab. Snake. I'll give you power and a bad name. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.